segunda 7, tem a EFA autorizada 340 para o Galeão. Autorizado 340 Galeão, AP Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, tos conforme, decolagem 10 direita, da Leda Bridge, 120 decimal 8, 5051 transponder web 5717. Autorizado nível 340 para o Galeão e Ápulo 10 até SMAP. SMAP voa Lúbito, Lúbito, Barbacena, após conforme. Decola da pista 10, primeira curva direita, na saída da El, após da El voa Leda, Leda Bridge. 5051 é o transponder, 20 decimal 8, controle Salvador do 5717. Correto, é contigo, pronto. Chamarapa pronto, 5717, novo 4. Jet 6749 está pronto para o Puxpex aberto, portal 10. Autorizado, time táxi. Autorizado, chama táxi 5849, 6749. Jet 6749, tá pronto pro táxi, pelo B119, eu tô no B3058, alternando Galeão. B58, Galeão, confirma aí, PLB. Tá com 119, 119. Táxi é Pátio Índia, no ponto de espera chama pronto, 1017. Pátio Índia, 1017, chamada pronto, 6749. Bom dia, Romeu Bravo Oscar, a sua identificação na chegada Golf 2 para 2000, pé 2017. Autorizado, Golf, Romeu Bravo Oscar. 890, para Puxo Beta, acionar posição 2. 5890, coordena equipe de solo, companhia vai passar retaguarda, posta livre. Ok, após o tanto, ali. Eu poderia confirmar as condições? Chuva leve, visibilidade em torno de 4 mil. Certo. Confirma o teto, por gentileza? Confirme? Seria o teto, por gentileza? Vento 130, 8 nós, ajuste 1 no 0, no 7. Seria o teto? Oscar, estima um teto de 1.500 pés. Próximo ponto de espera pronto, 6749. Autorizada a linha de colapso T10, 130, 109, 6749. Autorizada a linha de colapso, 6749, pista 10. Tem livre puxa, 5890. Identificação desce para 3 mil pés com 1017. Aguarda push no 4, duvido companhia já iniciado. 7, 7, 7. táxi no tráfego da companhia 5717 no Alpendar? Confirmo. Muito obrigado, senhor. Chame no ponto de espera pronto, 5890. 0097, chama lá. De prosseguir na prova da rotatória para pouso na 17. Apenas um cancelamento do plano, Romeu Bravo Oscar. Cancelada presente, Romeu Bravo Oscar. Cancelado aos 10, desce para 1.500 com 1.018 para da rotatória. Desce 1.500, 1.0, 1.8 para da rotatória, Romeu Bravo Oscar. E o 5973, 2.000 pés autorizado, LS 1.018. 2000, reportarei estabilizando em LS Rio 5973. Poderia vetorar para 197? Negativo, 17 só visual. Tenta. No 208 aos 14. 208, boa. Voador, muito bom dia, Web 5707, passando 2000 da El. Sobe 340 da El, vigilância. Sobe 340, 5707, solicita por onde da El direto. Estabilizado, Romeu Bravasca. Chama agora a torre, 118.612, Romeu Bravasca. 186 Oscar. Objeto 5890 vai chamar agora o centro de assistência 251 ao termo 3325. 5 Uno 133 25 RB 590. Some of the approach for morning is 10-3-5-1-7 Alpha Level 190 down to 160. Good morning, 3517, Vibe Bump Arrival, descend 2000 feet, return side 108. Vibe Bump Arrival, 2000 feet, 108, sound 3517. Controle o M5717, seria possível representar pela de Dael Oliveira? Autorizado, Dael. Dael representa 5717. Basta. Bravo Oscar, Zulu 7, confirma o estacionamento. Autorizada à direita, Alfa Juliette, contorna o pátio Uno, Lima, Mike, chama na Quebec para cruzamento. Controle, poderia confirmar a frequência na torre por via 5973? 118.6 A chamei três vezes e não respondeu, 18.6 de novo. Torre Rio 5973 estabilizou INS da 10. O seguinte reporte avistando o trem embaixada travado, 140 graus, 10 nós, ajuste 1018. Ótimo, reporte ali avistando. Romeu, 5977,